Thank you. 4, aguarde para a descida, comando 224. Chegando na 258, a sua identificação. Chegando na 258, tem uma nossa vigilância a mais, agora é a parte do meio do cidade de Salvador. Sua vigilância irá com a chegada por meio de 1 até o SAP, dita para o nível 050, a pista hoje, 17. Será feita a decoração para a aproximação do João para o francês. Vou chamar uma vez depois. Vou chamar uma vez dos quatro autorizados para seguir na descida para o nível 100. Boa noite, ação de educação, permanece de uma tarde. Autorizado o dia chegada por mais de ano, deixa para o nível 060. Bom, a gente já estava dando 0,500, 1,7. Aguarde a restauração para a final da pista, no centro, final visual, após o TAP. 258, após o campo, prossiga na descida para 2 mil graus. Área 258, fiz operação radar para interceptar o sinal visual da pista no 7, curva à direita, proa 045. Em caso de falha de comunicação, dirija a radial 310 do VOR de Salvador. Reduza para 2,09 de cada. Para 70 metros, mostrou a perícia. Em caso de falha de comunicações, o limite é a radial 310 do VOR de Salvador. Informativo, nessa prova, prossiga na descida para o 0050. Na 074, possível na descida para 3, no pés, o ajuste do 095. Passar na 258, curva à direita, proa 070. Faz comunicações, o limite é a radial 330 do Rio de Janeiro.

Posição 07, Patrão. Identificação, vamos virar para a posição 4, aguardando o retorno para a posição aqui do próximo site. Isso é a pergunta do voo 050 com a minha viagem de estudo, reporte no grama de voo 170. Voo 080-2864, voo direto para o táxi. desligamento ou dos receptores para poder desligar no seu telefone. Então foi virado para a Duna, deixa para o nível de voo 050 e aguarde para a segunda descida, logo que você não vai no fim. 224, tem condição de prosseguir em aproximação com a frente do JET 57? Teste atualizado, aproximação com a frente do JET, captura na sede, aguarde o feito como capaz. Não consigo fazer baixo travado, passando do 224 de Torre Salvador. Passando do 224, solicitado por discussão no 7-0-0 graus e bom ano. Foi isso para 095. Foi no 095, 090 com 1 097, passando do 224.